E de facto o professor Marcelo vai certamente no dia 31 de dezembro também transmitir esse afeto à população, sobretudo trazer a esperança de que havemos de conseguir ultrapassar todas estas dificuldades. Temos a certeza que de facto o professor Marcelo vai estar connosco, tem uma forte preocupação em estar com as pessoas que foram mais afetadas pelo incêndio e certamente trará essa esperança e esse afeto e esse carinho que todos nós estamos a precisar. Todos nós estamos a precisar de ter alguém que vá olhando por nós, tendo alguém com quem nós possamos conversar, e o professor Marcelo tem sido uma pessoa, um homem de afetos, e vai certamente transmitir esses afetos às pessoas que estão com mais carências e mais necessidade de estar com o professor Marcelo. Essa vai ser a nossa preocupação, é também rodear o professor Marcelo destas pessoas que mais necessitam desse afeto que ele gosta tanto de dar à população. E é essa a nossa principal preocupação. Temos muito a agradecer ao Sr. Presidente da República, porque já não é a primeira vez que está aqui connosco depois do incêndio, já é a segunda vez. Ele tem sido uma pessoa incansável, já antes o fazia. Ele é uma pessoa que gosta muito do Conselho de Obras do Hospital, assim como nós gostamos muito dele. E acho que isso vai também trazer uma nova esperança. E ele, como ninguém, sabe transmitir esse afeto às pessoas, e para nós também, executivo, e vai ser bom este momento e vai ser um dia muito importante também para Oliveira do Hospital.